2746 para 2010, ajuste no 011, autorizado sinal de procedimento elétrico, ajuste no 010, reporte estabilizado. 2746, complexo final, sendo todo, sendo pelo 8, decimal 9. Ajuda 2795, está nesse setor de controle? É, Salvador, voo 9746, Sérgio, boa noite. Boa noite, voo 9746, está voo autorizado, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00. Eu vou falar no 0, mas vai ser o primeiro. Pessoal, tem contato radar 5 4 2. Toda a sua identificação, eu paro no nível de voo 060 e a chegada da ponte. Família 62, eu separo 2010, a última 011, autorizado o final do procedimento, e a linha 62, a sistema 0, eu posso estabilizar. Velocidade para 2509, é o número 3 na aproximação. O 795, você me pode mostrar aí os cabeçudos. O 795, você para 4010, é o último 011, com o radar máximo. Inicie a emissão de para 2409, o número 4, na destinação 2 para o nível de voo 0, 7-0, chegada perto. Grau 9979, nível de voo 0, 7-0, execução de velocidade para 2409. Este 9772, inicio de fundo de velocidade para 2309. Este 9772, ativo tráfego, posição 10 horas, em outro nível, como o sudoeste, 1-1-7-2, cruzando o nível 1-3-0-2-3. Confirme velocidade. Sente o cabo ao controle para iniciar a descida de velocidade. velocidade de rádio de vista. Sim, o número 2 na aproximação, mantenha a presença de velocidade e salve quando for necessário a redução. Direita, sal 1, 2, 1, adicional 9, 0. Direita, 2, 1, 9, 2, 3, 6, 2, 1. Continuando a 7.5, operação para o sequenciamento, vai à direita 3230, que limita a radial 290 Salvador. A gente vai fazer uma para 4.10, a gente no 02. Será uma para o nível de para interceptar o fluxo localizador, cruza à esquerda para o AM 45, desça para 2.10, ajuste no 012, para pode estabilizar. Salvador é o azul 2795, fui o leste embaixo da nossa. level 050, fly direct to Itapa, 5674, Bahia, Pomo de Janeiro. Salvador, vou chamar minha 3, zona 0, Boca. Chamei minha 3, 1, 0, contratado a decolagem de ciclovia, saída 7 para o nível 350. Via saída 350, né? 310. Então, velocidade de cada. Isso, só um segundo, espera aqui. Então, já consegue a descrição do impacto do separo 3 em pé da vítima 092. Para 1802. 8, boa noite. 96. Zona 7782, Land Runway 10, reach 082, the good one, 0 0. Yes, Land Runway 10, Zona 7782. Yes, via para 370, 9096. Gustavo, não deixa na mesma hora. Deixa a nova direita, 3, 2, 3. 4, libera a direita, sala 12 na decimal lado. flight final semi-service 101 to do tomorrow night. Autorizado final de procedimento, não se ativa, aqui no zero, está estabilizado.